do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Que na vida só conheci os vícios, nunca senti o amor. Em meus olhos escamas que me impediam a visão, em meus caminhos somente a decepção. Mas quando ouvi falar de Cristo, minha vida mudou. Senti algo em meu peito que profundamente me tocou. O Senhor é tremendo, não tem como explicar. Foi crucificado, morreu pra nos salvar. Único amigo, nele eu posso confiar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Eu ouvia falar nessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz. Converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. A sua morte nos deu total liberdade, liberdade que uns usam pra maldade. Esqueceu de Deus e dos seus mandamentos, pois um homem sem Deus é como a folha ao vento. Os seus passos e seus caminhos são todos tortuosos. No pensamento a mágoa, no coração o ódio. Várias vezes senti o pecado me sufocar, mas algo dentro de mim me dava forças pra lutar. Manter a chama acesa é o segredo da vitória. Aceitar a Jesus Cristo e conhecer a sua vitória, pois com Jesus Cristo você terá vitória. É, você terá vitória. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Pois ele é meu pastor, nada me faltará. Cobre com suas penas, sobre as suas asas estarei seguro. Não tenho um passado, Cristo está presente e garante o meu futuro. Louvo a Ele a todo momento, me tirou do caminho obscuro. Vida nova encontrei por Jesus, do Senhor Rei dos Reis. Venha você também caminhar no caminho que só existe rosa, não existe espinho. Mas se um dia o espinho vier aparecer, clame o sangue de Jesus, nele há poder. Basta você acreditar, com Cristo irás vencer. É, irmão, com Cristo irás vencer. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Sofria, sofria, nem eu mesmo entendia. Estava cego espiritualmente e com pessoas erradas me envolvia. No mundo não existe amigo, apenas cúmplices para drogas e bebidas. Quando aceitei Jesus, todos sumiram da minha vida. O ser humano procura somente coisas materiais. Desejos profanos irão queimar com Satanás. Seguidores do rabudo, vocês vão cair por terra. Porque Jesus Cristo nunca perde uma guerra. Minhas palavras são essas, palavras sinceras de coração. Vá à igreja hoje mesmo e faça sua conversão. Arrependa-se então. Arrependa-se. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em tua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.